19:35. Tenha bom voo e uma feliz Páscoa. Terra igualmente, terra. Torre 1 no 8 decimal 95. Isso vai tirar do 5. Contra Salvador, Papa Romeu, Mike, Eco Romeu. Papa Romeu, Mike, Eco Romeu. Controle na escuta. Ok, decolagem de Salvador, seguindo para Aracaju, estimando para os 3-5, já sua terminal para os 4-7, fazendo 500 metros pela linha do litoral. 3-4-0, aerovia conforme o plano, decola pista 1-0, curva à direita, no perfil de saída da Euleda Motiva. Aciona o transponder 5041, frequência do controle em 1-1-9, decimal 3-5. Afirmativo, 3-4-0 autorizado, rota do plano de voo. Decola da 1-0 com curva direita, da Euleda Motiva, 5041 aciona, 119-35 ao controle, até 3663. Está 3663, cotejamento correto, reporte pronto para pushback e acionamento. Reportarei. Sua frente temos um Hobbs 44 também, a 500 pés, seguindo a linha do litoral também, sentido norte, ok? Afirmativo, está ciente. Sentido norte, está ciente. O Manicão, vai para a excelência? Eu vou estar... aproximadamente 2,5 milhas à sua frente aí para Sergipe. Afirmativo, está passando para Sergipe. Está perfeito, está ciente. O Manicão, Romeu. Voo 1891, desça para 2.000 pés, autorizado LSX, e reporte localizador. Reportarei localizador, 890. Hotel Juliette Serra, para Manati, livre ascensão 1.007, prosseguindo direto, reporte de Jesuamília. Serra. Vento no 40 graus, com 9 náuticos. Ok, livre pouso, 1.1.4. Azul 2714, bom dia. Autorizado, Serra November Bravo Romeu, nível 1-40, aerovia conforme o plano. Decola pista 1-0, curva à esquerda, no perfil da Momo, transição VATAP. Aciona o transponder 5044, controle em 1-1-9, decimal 3-5. Autorizado 1-40 para Serra November Bravo Romeu. Decola da 1-0 com o curva esquerda, perfil da Momo VATAP. 5044 transponder, 1935 controle, cotejou o azul 27.04. Azul 27.04, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Tomaremos para o push e acionamento azul 27.04. Uno, libra direita, 1-2-1, decimal 1. Tenha uma feliz Páscoa. 2-1-1, feliz Páscoa. Aí que é com o Romeu, informo que recebo 110 de altitude, confia. Tá mantendo 450. Mais aqui. Tango, Índia Bravo, controle. Gente, a frequência livre para coordenação, a ingressar no espaço aéreo controlado de Aracaju, aquele controle em 120, decimal 3. Tango, Índia Bravo, confirmando seu estimado de pouso, 1320. Afirmativo, sua retaguarda. Temos um Bravo 105, apenas para a informação de tráfego. Sendo 160, passa agora a escuta do centro de Recife para serviço de informação de voo alerta em 12545, alternando 2685 a área 05. Do 91 no solo aos 24, livre à direita, 1211. Direita, 1211, boa noite, 91. Boa, 1184. Boa, 1184, ingresso Juliette, posição 04 indicada. Ingressar Juliette para 04, boa, 1184. Salvo Salvador, boa, 1891, livre na setor. Bono 891, bom dia. Prossiga o táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, bono 891. Toro, San 3663, para o push flexionamento na 11. San 3663, autorizado. Push flexionamento, reporte pronto para o táxi. Reportarei pronto para o táxi, San 3663. Livrando a CTR Salvador, mantenha 500 pés, ingressar com a série controlada de Aracaju, aquele controle em 120 decimal 3, o Mike é com ele. Aproximando da Juliette, voo no 891. Voo no 891, autorizado ingresso, Juliette, posição 03. Juliette para 03, voo no 891. Salvador, mas... Romeu, Júnior 63, no ônibus. Situação 5, uma volta, atualização, barulho. 63 no ano, bom dia. Autorizado Guarulhos, nível 360, aerovia conforme o plano. Decola pista 10, curva à direita, perfil de saída da El, Leda, Motiva. Aciona o transponder 5045, frequência do controle em 1-19, decimal 35. Matiu, 360 autorizado, então, conforme rota plano, decolando a 10, com curva à direita, na da El, Leda, Motiva. 5045 transponder, 1935, o controle de saída para o 6319 da última. Puxaner 6319, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportará, muito obrigado. Solo Salvador, bom dia, azul 272, informação boa, autorização para Porto Seguro. Azul 2772, bom dia, aguarde cópia. Aguardo. Azul 2772, confirme posição e pronto, cópia. 43 na 4, Romeu. Gente, autorizado, Porto Seguro, nível 200, via Golf 677. Perfil de saída da El Coral, decola pistão no zero, curva direita, aciona transponder 5053, frequência do controle em 1-19, decimal 35. 200 autorizado, Porto Seguro, via Golf 677, decola para no zero, curva direita, perfil da El Coral. 5053 e o controle 1935, é o azul 2772. Azul 2772, cotejamento correto, reporte pronto para o acionamento. Para o táxi, o T3663, 170 a bordo, 3h45, Galeão. T3663 autorizado, táxi via pátio principal Índia e Alfa, ponto de espera, pista no zero, chame torre em 1-18, decimal 95, ajuste no 06. Afirmativo, autorizado pátio principal, Índia e Alfa, no ponto de espera chama 18195 com a torre e 1016. Alinda, altura 30 graus com 7 nós. Alinda, cola da 10, tá 3663. Bom dia, prossiga na chegada Golf, desça para 4 mil pés, altímetro 1016. 4.1016, solicita para o Edidona. Plano negativo, vou direto pelo o gol 1621. Direto pelo gol 1621. Cola do 10, ultra 3663. Em decola, 130 com 7. 3.003. Dan 3733, autorização nível de voo 380 para Congonhas. Dan 3733, autorizado. São Paulo, Congonhas, nível 360, aerovia conforme o plano. Perfil de saída da El, Leda Motiva, decola pista 10, primeira curva à direita. Aciona o transponder 5052, frequência do controle em 1119, decimal 35. Rede autorizado nível de voo 360, conforme a rota do plano da Euler da Mótiva. Primeira curva à direita, circulando da 10, 5052, ao transponde 119-35, controle de treino. 3733, repita o transponde, por gentileza. 5052, 5052. Cortejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Está pronto, no 07, ultra 3733. Você também, 1935, obrigado. Opa, bom dia. Autorização para Brasília. O nível é o 360. Dan 3304, bom dia. Autorizado Brasília, nível 360, aerovia conforme o plano. Perfil de saída na árvore, após posição em lenta, decola pista 10, primeira curva direita. Aciona o transponder 5051, frequência do controle em 1119, decimal 35. Senhor, bom dia. Tá 3663, decolado, precisa da El. 3663. Contato, tá rodando a decolagem, suba 340, será da El, bom dia. Ok, saída da El, 360. 340. Reportar, obrigado, viu. Alvo 3733, ponto, pronto para o pushback, acionamento 07. 3733, autorizado. Pushback, acionamento, reporte pronto para o táxi. Reportar, alta 3733. Bom dia, Cidade Amari, desça para o 050, o 1642. Amari, 050, o 1642. Autorizado 27 no 4, coordene com o pessoal de solo, sentido por estacionamento, reporte pronto para o táxi. Coordenando o pessoal de solo, está autorizado o posto de acionamento, vai chamar táxi. Azul 27 no 4. É 250, descendo a 150. Sanana 250, sua identificação, desça nível de voo 060 via chegada Mari. 060 via Mari, 6250. Muito baixa a transmissão. Gente, quilo November Fox, Porto, segura a guarda, cópia. Autorizado táxi via parte principal Índia e Alfa, ponto de espera pista no zero, chame torre em 1118 decimal 95, ajuste no 0 1 6. Parte Índia Alfa, espera 2 1 8. Igualmente, Papa Romeu, quilo November Fox, pronto cópia. Papa Romeu, quilo November Fox, solo Salvador. Pronto, cópia. Autorizado, Porto Seguro, nível 085, decola pista no 7, curva à direita, corredor axé restrito 1000 pés inicialmente. Acione o transponder 0271, frequência do controle em 119.35 após. Romeu Kilo, November Fox, cotejamento correto. Confirme o local de estacionamento, pessoas a bordo. Gente, Kilo, November Fox, para acionamento, chame torre em 1 1 8 1 9 5. Ajuste no 0 no meio, bom voo. Paulo, azul 2714, pronto para o táxi com 64 no POB. 5 horas de autonomia alternando Palmas. Informa que não cumpre a restrição superior da saída. Gente, mantendo 3.227.1.4, táxi autorizado. Via parte 3, parte 1, Índia e Alfa, ponto de esfera, pista 10, chame torre em 1.18, decimal 95. Gente, vai manter os 3.000 pés. E autorizado o táxi, via parte 3, 1, Índia, Alfa, lá chegando, ponto de espera da 10, chama 1895, azul 2714. Bom dia, boa Páscoa. Igualmente, feliz Páscoa. 7, descendo para 2000, na proa de Dona, 1-0 no meia, gol, 1-6-2-1. 3663, passa o 1-6-5, chama o centro Recife, 1-2-5-1, alterna 1-3-3-2-5. 1-2-5-1, 1-3-3-2-5, 3663, boa. Macapá, Hotel Juliette Serra. Clareza 5. 3 mil pés, altímetro no 06. 3 mil, como ele 16, ou na 648. Oceaner 6250, é o número 3. Desça para 4 mil pés, altímetro no 06. 4 mil, com 1016, 6250. 3, obrigado, a Feliz Páscoa. Feliz Páscoa, até a próxima. Se Deus quiser, tchau, tchau. Bem autorizado, reporte pronto para o táxi. Autorizado, vai reportar pronto, táxi 304. 3733, bom dia. Contato rodada de colagem, tipo 360 na saída da El. 360, saída da El, alguma possibilidade de voar direto? Leda, Montilá. Montilá negativo, vou direto Leda, 3733. Ok, direto Leda, obrigado. 7-1-4. Quebec Serra, solo. Sente autorizado, Serra, Índia, Romeu, Índia, mil pés, decola pistão no 7, curva direita, corredor axé. Aciona o transponder 0133, o controle em 119, decimal 35. Sente quilo Quebec Serra. Para acionamento, chame torre em 118 decimal 95, ajuste 10 no 6, apenas repita o PUB, por gentileza. Confirme o pátio que está estacionado. 05121118 decimal 95. 118 decimal 95 para acionamento. Azul 2772, pushback no 43, 4 Romeu. Azul 2772, ciente do pushback, reporte pronto para o táxi. Ciente. O 648 desce para 2.000 pés, autorizado ele é sexway, reporte localizador. Reportarei, 2.000 pés, localizador. Uno da Oceaner, para o pushback acionamento, portão. Apenas confirmando, Oceaner 6319, ciência no 05. Aguarde para o pushback e acionamento, informa o tráfego da TAM, efetuando o push no 06, aguarde por gentileza. Ciência, aguardando 6319. No quadro da Azul, decolou os 48, controle centro 1935, Feliz Páscoa. 1935 para 2714, obrigado para a senhora e sua família. 1895, bom, 629. É, para o farol de Itapuã e Amaralina, confirmaram? Itapuã e farol da Barra, você vai cumprir o perfil do corredor Axé. Aí, em coordenação com o controle da proa, para o senhor voar direto Porto Seguro, conforme. Gente, muito obrigado. Vai para o ponto de espera para realizar 7 motores, pelo menos, pode. Gente. BR Salvador, voo no 621, final 10. Final 621, check train, livre pouso, pistão no 0, vento no 30 graus, com 7 nós. Para o pouso no 0, o voo no 621, está bastante travado. Decola pista 10, primeira curva à direita. Aciona o transponder 5065. Frequência do controle após em 119, decimal 35. autorizado Galeão, nível 360, conforme rota do plano. Decola da 10, curvando à direita. Dael Leda Irundo, transponder 5065, controle 6935, voo 9098. 9098, cortejamento correto, reporte pronto. Para o pushback e acionamento. Reportarei. Alternativa Ribeirão Preto, 3 horas e 15. 3304, autorizado táxi, via parte principal, Índia e Alfa, ponto de espera, pista no zero, chame torre em 1-18-95, ajuste no 0 no 6. Ótimo, via Alfa e chama torre 2-18-305-304. Azul 2772 para o táxi, 35 a bordo, 3 horas, alterna Salvador. Azul 2772, siga os dois da TAM, taxiando via pátio principal, via pátio 3, pátio principal Índia Alfa, ponto de espera, pistão no zero, chame torre em 1-18-95, como número 2, ajuste no 0 no 6. Segue o TAM, número 2, ponto de espera 2895, o 2772. Gente no 648, completa o ILS X-Way, chama de torre 1-18-95. Boa noite, esse é o 1-648, na próxima aula. 1-648, continue a aproximação, aguardando pista livre, reporte baixado e travado. Voltará. Indo para 2.000 pés, reporte estabilizado. Para 2.000 pés, reportará estabilizado, 6250. 3-2-1-1, por 6-2-1. Autorizado. Chevec acionamento, reporte pronto para o táxi. Reportado para o táxi, 6-3-1-1. Salvador de Papa Romeu, Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, controle de Salvador. Está regressando em Maraty, no 1500 pés, na proa do farol de Itapuã. Confere. Hotel José Serra, acione 0133 e reporte para a descida. Ah, 3733, chama agora o centro Recife em 1251, alterna 3325. 251 e 1-3325, obrigado, uma feliz Páscoa. Zero, já entrou 50 graus com 8 nós. Gente, é o número 2 para decolagem da 97, mantenha papai e aguarde. Claro, gente. Não posso esperar pronto, tá? 3304. Gente, tá 3304, mantenha ponto de espera e aguarde. Aguardando, 3304. Quebec, pode direto ser a gentileza, troca o seu código para 0174, 0174, quilo, o hotel direto ser. Serra, pronto, cópia. Autorizado, voo local, a 1000 pés, decola pistola 7, curva à direita, corredor axé, aciona o transponder 0146 e chama o controle após em 1-19-35. 50, chame torre, 1-18-95. 7-18-95, chame 6-2-5-0. Uniforme, Foxtrot, Foxtrot Serra, o cotejamento correto, confirma o POB. Gente, para acionamento, chame torre em 1 no 8 decimal 95, ajuste 1 no 0 do 6, bom voo. Usado barreiras para o nível 2714, senhor, queira desculpar, podemos voar para o 180? Colagem. Vai dar, meu, é 2-5-0. 1-6-4-8, no solo 5-4, livre à direita, 1-2-1-1, feliz Páscoa. 1-2-1-1, feliz Páscoa para a senhora também. Dá com a falca da senhora. Nuna, fique atento, o mangue da Gol 737, livrando o Vexo e Alpo, ingressando no PAD para 09. Afirmativo, tenho medo do ouvido homem a 3 minutos. Segue, corredor Axé, curvando à direita após, chame o controle, 119-35. Corredor Axé, curva à direita, controle, 119-35, volta, destaque. Destaque. O quilo Quebec Serra ali, mantenha no 7. O quilo Quebec Serra ali, mantenha no 7. Seu Juliette Serra. Horas e meia, galeão. Gente, o GNR 6319, prossiga o táxi, via parte principal, Índia e Alfa, ponto de espera, pista no zero, chame torre em 1-1-8-95, ajuste no zero no meio, um bom voo. Ok, com no zero no meio, vai chamar 2895 no ponto de espera, via parte de Alfa, 6319. Segue, vai voltar fora da barra, aqui na minha foto. Pouso no zero, vento no meio, 0 graus, com 9 mais. Baixado travado, livre pouso 990, Oceané 6250. Segmento entre o prolongamento do eixo do relógio de vida 7 e o farol de Tapuã, passando 400 pés agora. Azul 2772. Aplauso, pouso trágico, a linha mantém 2772. 3304, decolou 56, 119-35, feliz Páscoa. 1935, o TAN 3304, idem. 0, curva à direita, aciona o transponder 5064, frequência do controle em 1-19-35. Autorizado 360 para Guarulhos, decola na saída da Euleda Motiva, upper conforme o plano, com curva direita da 10, o transponder 5064, controle o 119-35, pro gol 2065. O 2065, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportar a ponta para o pushback e acionamento, gol 2065. Gol no 648, após a passagem do airplane da Vienca, autorizado ingresso Juliette, posição 01 indicada. Posição 01, base do Alphavienca, gol 1648. Quebec Serra tem nível de colagem da 1-7, usando tá de 1-5-0 graus com 9-9. Bom dia, 63, no mundo da Oxané, ponto certo. Oxané 63, não, após a rolagem do tráfego da Azul, ali mantém o no zero. Ali mantém, após a rolagem, 63. 6250, no solo 58, livre à direita, na 219. Direita, 211, 6250. O quilo Quebec Serra vai manter pro atingir 1000 pés, aguardando transferência para o controle. Informo até o Juliette Serra, 500 pés no farol de Itapuã. Reparte quando visual com o mesmo. Repartará, senhora. Salvador, até o Juliette Serra no avesso de Itapuã. Já observou, já ultrapassou o tráfego. Gente, eu tenho o tráfego adicional que decolou da 17, o quilo Quebec Serra. Reparte quando visual com o mesmo. Está prosseguindo para o farol de Itapuã. Livre de volagem, 2772. Até o José Serra tem o tráfego, está observando o tráfego. Gente, após superá-lo mesmo, está autorizado o cruzamento do eixo da 1028, reporte para girar a base para 1-7, até o José Serra. Acaba, após superar 1-7, Serra. O Kilo Quebec Serra visual com o helicóptero no farol? Afirmo, senhora. Quando o tráfego superar, chama o controle 11935, bom voo, até a próxima, obrigada. Já superou, senhora. Controle 11935. Tô negativo, vou direto Itapa da Presidente 3896. Tá, 1935, feliz Páscoa, até a volta. Um no meu pé no corredor axé, é bom de fora da base. Autorizaria 2500 direto, Siri? Poxa, na 6311, vai manter o ponto de espera? Previsão, vai manter alinhado com a pistola 0, aguardando separação com o tráfego da frente, cumprindo o mesmo perfil de saída. Sim, vai manter alinhado, 6309. Caso Serra de base para final, 97, machado travado. Contato visual, tempo livre, pouso, pistão 97, usando de 1 a 50 graus com 8 nós, até Juliette Serra. Serra. No solo agora 01, acionar a frequência livre até o Juliette Serra. Serra. É 311, tem livre decolagem 10, vento no 50 graus 89. Livre decolagem, 6311. Sim, só um sistema de pouso. De nada mais 35 minutos. Considerado ao 1337. Atento ao tráfego do Oceaner Weapon Oceano 11, reportará para o táxi, voo 2065. Sim, do Ciro Cabo Serra. Xené 6319, decolou agora 03-119-35, controle. 19-35, bom dia, boa paz. 6319. Você também, feliz Páscoa. Então, Foco Serra, alinhado pronto, 1-7. Foco Serra, livre decolagem da 1-7, exemplo 1-5-0 graus com 8-9. Livre decolagem para o Foco Serra. Uno, bom dia, contato, radar na decolagem, suba 360, saída da El. 360 na Dael, 639. Kilo November Fox, livre ascensão ao 065, Kilo November Fox. Vou pedir que você desça para 1 no meu pé, então vai interferir no meu setor de aproximação para a pista no 0, o Kilo November Fox. Desça para 1 no meu pé, efetue cruzamento da Bahia Todos os Santos, para 12345, para coordenar com os tráficos de Veracruz. E Veracruz, chame novamente esse controle para ascensão, o Kilo November Fox. Outra vez do 03 para o início do táxi também. A início do táxi é através do 05, guardando a aeronave da companhia do 03, Gol 2065. Para o táxi, o Gol 9098, temos 141 a bordo, 342 de autonomia, Fernando Campinas. Gol 9098, autorizado, táxi direita, táxi Índia e Alfa, ponto de espera pista no 0, chame torre, em 1, 18 decimal 95, ajuste no 0 no meio, bom voo, feliz Páscoa. Índia e Alfa, ponto de espera, 10295, Gol 9098, bom domingo, bom voo. Gol 2065, prossiga o táxi em frente até o ponto de espera via Índia e Alfa, ponto de espera torre em 1, 18 decimal 95, ajuste 10, 16, bom voo, feliz Páscoa. A prosseguir o táxi até o ponto de espera da 10 via Índia Alfa, controlar a torre 2895, estado no 016, bom domingo e boa Páscoa, no Gol 2095. Obrigado. 5 alterno 2085. 2545-235, tá 3304, obrigado. 2685 é secundária, 274, bom voo. 2545-2685, obrigado. Do 6311, suba restrito ao 090. Restrito ao 090, 63. Autorizado de alinhar e decolar, pista no 0, já turno 50 graus com 99. Autorizado de alinhar e decolar da 10, gol 9098. Dá um alfa tango 72. Tem que ter o mesmo notecast, 631. Tente 3896. Índia mantém o 090-631. Obrigado, 6311. Para prosseguir nossa ascensão, curva de tração radar, curva esquerda, proa 155. Ok, esquerda, proa 155-631. Gol 2065, ponto de espera da 10, pronto. 065, ali mantém no 0. Ali mantém no 0, gol 2065. Ação aprovada, de lida. Gente, não está tá autorizado subida para o 360? Afirmativo. Ok, subindo então para o 360, quando passar o 150, aprovada de lida, 631. Nove e meia, desça para 2000 pés, está autorizado a LS X-Ray, reporte localizador. Para 2000, autorizado X-Ray, 7329, reporte localizador. Controle Salvador, Gol 9098, decolada na Dael. 9098, contato radar na decolagem, suba 360, série Dael. 360 Dael, Gol 9098. Está presente, autoriza a voz direto Leda? direto da Elza presente, o 9098. Direto da Elza, o 9098. 463111. Tá passando 110. Essa é uma ligação pro de Leda. Sim, direto Leda, 631, obrigado. Salvador, bom dia, gol 9394, enviou informação até o nosso escutando. 394, boa, prossiga na chegada Mari, desça para o 060. Mari, desce 060, 394. Para o 045, Kilo Alfa. Para Salvador, agora no 094, bom dia, está cruzando 200 para 150. 2094, bom dia, prossiga na chegada Mari, desça para o 070. 070, chegada Mari, 094. Foi 065, decolou de novo no controle 11935, Feliz Páscoa. 1935, você também é Feliz Páscoa, obrigado, 2066. Salvador, bom dia, gol 2065. 2065, bom dia, contato radar na decolagem, suba 360, saída da EL. 360 na saída da EL, 2065. Completa o SXC, chamando Torre 198 desse 95. 2714, mestre do controle. 2714, senhor? Firmo. Escuta. Eu, Centro Recife, em 1260, alternando 288. Azul 2714 vai chamar Recife 260, alternando 228. Muito obrigado, senhor. Mais uma vez, feliz Páscoa para todos. Sim. O Xanero 6311 dá presente voo e por base. Ah, confirma a posição para o 6311? Por base. Ah, firma, tio. Ciente, por base. Aerovia conforme o plano, perfil de saída Puca, transição Caju, decola pista 10, com curva à esquerda pós, aciona o transponder 5077, frequência do controle em 119, decimal 35. Autorizado Recife, nível 370, conforme a rota do plano, decola da pista 10, Puca, Caju, controle 119, decimal 35, transponder 5077. Gol no 184, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. 1-0, 3-2-3-6. E eu? 307, bom dia, prossiga na chegada bom, e desça para 4 mil pés, voltímetro 10, 15 agora. LS Whisky, solicitado. Afirmativo, o 4207. Oi, Serra Viva 367, descendo para 4 mil pés, azul 4207. Ou 1394, desça para 2 mil pés na chegada a Mares, está autorizado LS X-Ray, o altímetro 1015, é ponte localizador. 1015, chamará no localizador, desce 2 mil, chegada a Mares, chamará estabilizado. 394. Ou 9098, chame o CEP Recife no 251, na alterna 3325. 1251 e 13325, voo 9098. E nós vamos Fox ao controle. Pouso no 358, ingresso na terminal Léus, confere. Gente, está livre, atenção, 085, que nós vamos Fox. Passando, cruzando 100 para 070. Gente, gol 1094, desça para 3 mil pés, 1015 altímetro. 3.1015, gol 1094. O azul 2772, chame Centro Recife em 1251, alterna 3325. 1251, 3322, 2772, 2065, 2065, suba restrito ao nível 340. Tá bem, restrito 340, 2065. 119, decimal 35, o controle.